É que tu não tá sabendo como minha roupa é bonita. É que tu não tá sabendo como que eu faço essa fita. Só posto quanto eu gasto, mas não posto quanto eu lucro. Nego, cê não tá sabendo porra nenhuma da minha vida. É que tu não tá sabendo como eu deixei minha mãe rica. É que tu não tá sabendo, chega no nível descrito. Só posto quanto eu gasto, mas não posto quanto eu lucro. Nego, cê não tá sabendo porra nenhuma da minha vida. Nega, eu vim do lado de lá, gravei essa onde eu pensei que eu nunca ia pisar e eu pisei. Arte é forma de pensar antes de tentar fazer. Pera aí, como ser seja bom. Estacionamento são pra carros igual drive-thru. Permita sair do lugar, veja bem. Acho que essa rima é de alguém, mas só eu pensaria nisso, então talvez seja só um déjà vu. Lembro de coisas que deveria esquecer e sempre esqueço de coisas que eu deveria lembrar. Mó clichê, ou melhor, lembro de tudo que você esqueceu. Esqueço coisas que você é incapaz de esquecer. Eu sou capaz de aquecer a semelhança entre eu, o sol e o cobertor. É que independente do dia ou do clima que for, nós estaremos por cima, seja na ausência ou na presença do calor. Se cê não gosta do Jota, cê não entende de rap. Se não entende de rap, cê não gosta do Jota. Se cê não gosta do Jota, cê não entende de rap. Se cê não gosta de rap, você não entende o Jota. Bom, quando eu precisei de dinheiro, fui no centro e roubei toda a grana de um boy bom. Não, isso é o que passou no jornal. Eu tava com minha grana, mano, eu odeio o banco. A mesma mão que você diz que te assalta é a mesma que escreve hit, pô. Hoje tamo em alta que com 100 conto consegue fazer as compras de graça. Mas na sua realidade essa porra nem faz falta. Jogando igual Pogba, meu cabelo é a resposta e a contraproposta pra quem gosta de me ver na bosta. Mas me sinto Drogba, carrego a costa do marfim. Porque eu cansei de ver todos meus irmãos carregando marfim nas costas. Porra, tanto pra que o sangue não escorra. Quanto mais morrem, preso em masmorras. Cansado de quem só fala e não faz porra nenhuma. Música sua não socorre. Corpos ideais são iguais gangorras. Estátuas de sais, Sodoma e Gomorra. Interraciais me deixavam com o pé atrás. Mas imagina depois que assiste Corra. Se cê não gosta do Jota, cê não entende de rap. Se não entende de rap, cê não gosta do Jota. Se cê não gosta do Jota, cê não entende de rap. Se cê não gosta de rap. É que tu não tá sabendo como minha roupa é bonita. É que tu não tá sabendo como que eu faço essa fita. Só posto quanto eu gasto, mas não posto quanto eu lucro.